caxambu entrar. Caxambu pra lá, caxambu pra cá. Abra a roda, minha gente, deixa o caxambu entrar. Lá no interior de Minas, na noite de São João, vai ver como é bonito caxambu no meu sertão. Respeitada, as senhoras entram na roda, as moças ficam sentando bonitinho. Caxambu pra lá, caxambu pra cá, abre a roda, minha gente, deixa o caxambu entrar. Caxambu pra lá, caxambu pra cá, abre a roda, minha gente, deixa o caxambu entrar. A dança do caxambu tá na roda, é uma dança de jongueiro, aqui no Rio de Janeiro. Deixa o